Salve, salve, coelhada! Decadentes número 502, após um empate em que eu acho que dava para ter puxado três pontinhos, viu? Ontem eu acho que dava para, com mais um pouquinho de esforço, a gente tinha puxado três pontos, viu? Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar a chamar. Lucas Deleucas falou que vai demorar um pouquinho, está preso no trânsito, daqui a pouquinho cheguei, mas vou começar pelo outro irmão Deleucas, Felipe Deusseu, boa noite. Boa noite. Eu acho que não foi só um pouquinho de esforço. Se a gente tivesse um Lucão a menos e um Ricardo Silva a menos também, a gente teria conseguido ganhar essa partida sem tanta dificuldade. Mas, infelizmente, a gente optou em contratar 25 atacantes e manter a dupla de zaga do ano passado. Aí, às vezes, paga-se o preço, né? Complicado demais, é isso aí. Enquanto o menino Lucas não chega, vou chamar ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê o seu boa noite e já faça aquele resumo de América 1, Operário 1. Olá, turma. Boa noite. Pois é. Empatamos, né? Empatamos um jogo que a gente esperava mais do América, mas porque a gente é torcedor e sonhador, porque o time do Operário vinha de 9 partidas sem perder, né? Ontem inteirou-se a 10ª partida sem perder. Óbvio que nesse... Desculpa. 9 partidas e uma derrota só. Óbvio que nessas 9 vitórias tiveram empates e tudo, mas é uma sequência muito positiva. Um time que estava muito, muito embaixo, né? E deu uma arrancada boa. Tudo com a troca do técnico. Entrou lá o Alex, aquele jogou no Palmeiras, jogou no Fenerbahçe da Turquia e tudo. E ele deu uma consertada. Ou seja, as trocas de treinadores esse ano funcionaram para todo mundo, menos para a gente, né? Até o Valentim, óbvio. Entramos com praticamente a mesma formação da vitória durante a semana, né? Eu tenho resumido 2 jogos. Ah, não, nós fizemos decadentes na quarta-feira esse mês. E com exceção da troca ali do Mariano pelo Júlio, mais do que merecida, mais do que necessária, na verdade, porque o Júlio, não que o Júlio seja um profe, não que o Júlio seja um exímio lateral, até porque a posição de origem dele é zagueiro. Mas o Mariano é um ex-jogador em atividade, que o Fred Cascado teve a brilhante ideia de resgatá-lo. O cara treinando numa academia e falou assim, ah não, esse cara vai resolver o problema da lateral da América, vamos trazer. E não deve ser um jogador barato não, tá? Mas enfim, nós começamos muito bem, cara. Nós fizemos os 25 primeiros minutos do América foram de um time que não vai cair. Então, eu espero que esses 25 primeiros minutos o Valentim consiga replicá-los por mais tempo contra o Paysandu para a gente buscar a vitória fora. Fizemos esses 25 minutos com muita intensidade. Eles arem muito bem ali, o próprio Stênio, que está numa crescente legal e tudo. E essa variação entre o Bigode e o Arthur funcionando muito legal. Os nossos alas com destaque maior para o Júlio, apoiando bastante e tudo. Então, o próprio Cauã também apoiando, então foi um time bem ofensivo, tanto que essa ofensividade resultou no gol, numa bonita jogada do Stênio, chegou na linha de fundo, ao invés de cruzar, ele voltou pro Júlio, desarmou totalmente a defesa do Operário, e isso o Júlio levantou a cabeça, fez o que o Mariano não fez até hoje na América, um cruzamento certo dentro da área. Bonita cabeçada do Bigode, que já tinha perdido um gol antes, e se instaurou uma catarse de alegria no Independência, né? Falamos, agora vai. Não foi. Aos 30 e poucos minutos, mais uma vez, o sistema defensivo do América, o sistema defensivo como um todo, falhou. Teve erro ali de Júlio, de Ricardo Silva, do próprio Lizari, do Cauã, do Lucão, todo mundo do sistema defensivo errou. Gol do Operário, jogou um banho de água fria na gente. A gente demorou para se reerguer na partida. Conseguimos até dar uma melhorada ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente começou até bem, não igual ao primeiro tempo, mas a gente começou bem. Mas aí o Valentim fez umas mexidas que pioraram muito o time. Elisar estava fazendo uma partida de brilhar os olhos, não. Mas não justifica entrar o Ortiz, Tio Ortiz. O Tio Ortiz é outra aberração do Cascado. E acabou que o Tio Ortiz fez o América ficar praticamente sem um jogador de campo. Depois tiveram outras instituições, o Dalbert entrou também. Aí depois disso, entrou na hora. Seu áudio tá bem ruimzinho, viu, Thales? Você tá sumindo bastante, viu? E o outro cara do Cruzeiro, que também entrou. Foi isso, gente. Segue o jogo aí. 1-1, segue. Mas o áudio tá ruim, segue o jogo. Melhorou agora. Não, agora melhorou. Agora eu não quero mais falar, não. Segue o jogo aí. Magoou. Lucas de Leucas. Deu seu boa noite para os nossos telespectadores. Isso é um áudio ruim, ó. Isso, o áudio tá ruim. Porra. ainda tá com a propaganda da firma ainda aí, ó. Não tá dando para ouvir, não, bicho. É, tá. Você deve estar falando no microfone do computador. Bom, enquanto. Ó, hã? Enquanto... Acabou o programa? Não, não, ué. Ué, deu silêncio do cacete aí, ué. Nós estamos conversando aqui. A sua internet. Você tá roubando a internet de alguém, Thales? Tá? Aconteceu isso hoje? Eu? Não. Você tá todo. Você falava de menino Adolfo que tava igual Minecraft. Tava igual Minecraft também. O que tá acontecendo? Pô, depois eu quero até ver no YouTube, cara. Pra mim tá normal. Ó, a noite de ontem já começou meio errada quando a gente fez Rua de Fogo pro ônibus errado. Vocês ficaram sabendo dessa aí, né? Para dar essa notícia aí, seria interessante você colocar uma vinheta dos Trapalhões, né? Cara, não, mas eu olhei pra cara do Saci, o Saci tava desolado, cara, porque... Ah, bicho, o Saci faz um trabalho do cacete pra juntar pois grana. Pois é, e eu tava pertinho dele na hora. Comprar as paradas pra turma errar de ônibus, bicho. E ele tá lá pra turma assim, não, não, não, e a turma, piu, piu, piu, piu, soltando foguete. Foda, cara. E aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, puta merda, que dureza. Porque mas o operário chegou num ônibus verde? O operário chegou num ônibus verde descendo a Pitangui, coisa que nunca acontece. Porque hoje não, o geralmente vem por baixo. Não, não, já aconteceu do visitante. Não, já aconteceu. Aconteceu. Né? Mas geralmente o visitante vem por baixo, vem num ônibus verde, mas pô, o ônibus da América é outra coisa. E o pior, é igual eu falei, que o Saci avisou os caras para não acender. Ele avisou, mas já viu, né? É, bicho, mas é o problema do sócio bala, né? É complicado, cara. Dos 8.650 sócios que a gente tem. Nossa Senhora. Bom, tá ruim ainda o áudio? Só pra não, saber. Agora ficou bom. Agora pode dar seu boa noite. Boa noite, ouvintes do Decadentes. Nossa, cheguei correndo, mas... áudio. Ficou lindo agora, tá? Eu vou chamar boa seu noite. Áudio do Alberto Valentim, tão lindo que ele é. Boa noite. Apesar de que não tivemos uma boa noite ontem, mas tá valendo. Bom, pelo menos... Os 10 primeiros seria um bom resultado, não seria um mau resultado ontem, não. Não, não seria um mau resultado se a gente tivesse pela praça. O problema é a merda que a gente tá. É complicado, cara. Eu acho que a primeira coisa, assim, o time do Operário é um time. Eu gostei do time do Operário, tá? Quanto a gente é porque tá na. É um time de operários, né, já? A gente é que tá apertado mesmo de costura, precisamos fazer ponto, mas é um time muito direitinho, muito arrumado. O Alex, quando mexeu, melhorou o time. Ele viu aonde que estavam os problemas do time dele. Melhorou o time. Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, não seria um resultado horroroso. Mas acaba sendo, porque era o segundo jogo em casa, né? Eu pelo menos, vi um pouco de evolução no time. Acho que continua evoluindo a organização do time. Mas... foi mal, desculpa, pode terminar. Achei que você não, pode falar. Não, eu ia falar que até uma coisa que eu comentei no último programa que eu participei, né? Que no último programa eu não participei. Que determinado momento, né, que a América está vivendo agora, às vezes a vitória é mais importante do que uma boa atuação. Mas pelo menos assim, se a gente for levar em consideração, pô, nos dois últimos jogos, a gente só levou um gol. Né? O time aparenta estar mais organizado. Mas é um momento que, acima de tudo, a gente tem que buscar a vitória. Eu acho que a vitória ontem, ela seria muito importante, que a gente dormiria fora da zona de rebaixamento. Eu acho que isso dá um desafogo, porque a gente já enfrenta na próxima rodada o Paysandu fora de casa, né? Que para a nossa realidade do campeonato é, primeiro, fora de casa a gente tem uma dificuldade de ganhar, e segundo, contra um adversário direto, que também está extremamente pressionado, né? E provavelmente num campo horroroso, que é aquele campo do Mangueirão, que é um... Exato. Independente, os dois são ruins lá que eles têm para jogar, então... Eu acho que a vitória ontem seria mais importante até do que a gente pensar numa boa atuação. Se tivesse vindo um gol impedido de mão, que o VAR não pegasse no último lance do segundo tempo, acho que seria melhor do que uma boa atuação. Mas, de qualquer forma, levando em conta as duas últimas partidas, aparentemente o Valentim tem feito um bom trabalho. Ele tem aproveitado muito melhor as semanas cheias de trabalho do que o Anderson, que a cada semana que passava o time piorava e arrumava um resultado pior. No caso dele, não. E olha que ele jogou... sem o Miguelito e o Figueiredo, né, que vinham sendo dois dos principais nomes do ofensivo, e o Figueiredo não vai ter até o final do campeonato, e o Miguelito agora volta. Então, a gente espera que com isso tenha um time um pouco mais organizado. Mas o próximo jogo é um jogo, eu acho que, de ser mais cascudo, de segurar lá atrás, buscar uns contra-ataques, que vai ser aquele jogo que os caras vão chutar do meio do campo porque a bola vai quicar de qualquer jeito, aqueles gramado pasto, né? Enfim, mas de fato... vem tendo uma evolução. A gente está um time mais organizado, defensivamente sofre bem menos, né, do que vinha sofrendo. O goleiro é um goleiro nota 7, mas é o que a gente precisa, muito mais do que o que a gente vinha tendo, né? Ele fez boas intervenções contra o Avaí. Então acho que está no caminho. O problema é que está no momento que a gente não pode esperar mais uma curva de evolução. Já tem que ser uma coisa mais imediata, assim. Já tem que buscar pelo menos uma vitória nos próximos dois jogos aí. Sim. Eu comentei hoje num grupo que é o seguinte, na prática a gente precisa de 50% de aproveitamento para ficar na Série B. Então quer dizer que a gente precisa ir a cada 12 pontos, a cada 4 jogos, a gente precisa de 6 pontos. O fato da gente ter empatado ontem praticamente obriga a gente a ganhar contra o Paysandu, porque depois vem um Curitiba em casa, mas é um Curitiba que eu acho que esse sim nós vamos ter uma grande dificuldade de ganhar deles. Então, se não ganhar do Paysandu lá, a gente está muito enrolado mesmo. Pelo menos no meu jeito de ver. Eu acho até que o empate lá não é de todo ruim, considerando que é um adversário direto. A gente pode se distanciar um pouquinho para sair da zona de rebaixamento, né? Mas pelo menos o próximo jogo é um confronto direto também, se eu não me engano, Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, pelo menos um dos dois não vai descolar aí. Mas, assim, é difícil você fazer conta nesse momento, né? Qualquer jogo, o América tem que ganhar. E, assim, querendo ou não, em termos de elenco, né? A gente até tem elenco para ganhar de qualquer um dos times da Série B. Não é como se tivesse um Santos jogando a Série B esse ano, né? Uhum. O problema é que quando a fase é ruim, parece que tudo é mais difícil, né? Só nessas contas aí, é quantos gente, pontos... ele não esperou já, nem ser chamado. O menino tá inchado. Ele falou, eu fico curioso, porque o Jairo falou a pontuação. Foi ansioso, ele tá quase explodido. Não, é porque eu fiquei curioso, porque o Jairo, homem dos números, né, falou que precisa de 50% dos pontos pra não cair. Pra chegar no G4, a gente precisa de quanto? Assim, G4 é impossível, cara. Papo reto, ó, eu acho que a previsão de G4 do, pelo menos da Federal, estava em 60 e tantos pontos, 62, 63, é a mínima condição. A gente está com quanto? 26. Então a gente precisa de um milagre, segundo as minhas contas. Quer ver, ó, a probabilidade de pontuação para G4, não, está menos agora, está 60 pontos. Gente, não, parece até piada de mau gosto o comentário de Decabites, mas... Não, calma, bebê. Mas pensando pelo lado positivo, pensando pela lógica, o Atlético Paranaense estava uma draga, cara. E ele colou no G4. Aí talvez com umas 3 vitórias seguidas, alguma coisa assim. A gente precisaria de 34 em 39. A gente precisaria de umas 3 vitórias seguidas, igual o Atlético Paranaense. A gente está lá em cima. Mas fazer conta, ganhando uma, empatando outra e perdendo outra, não adianta fazer conta. Isso não tem esperança nenhuma. A nossa conta é uns 45 que acabou. E eu acho que vai, eu capaz de baixar um pouquinho, eu acho que vai para 43 ou 44, nas minhas contas aqui. Então, assim, é isso. A gente vai ter que achar esses pontos de um jeito ou de outro. Sobre ontem ainda, esquece, não projetando, mas falando sobre ontem. No primeiro tempo, cara, sei lá, com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, alguém tocou uma, atravessou uma bola, o Lucão não conseguiu dominar a bola. Vocês não, viram? Vi, nossa, cara, que vergonha aquilo. Ele não conseguiu dominar. Nossa Senhora. Aí no segundo, no final do segundo tempo, cara, mais ou menos uns 40 minutos do segundo tempo, o Ricardo Silva trombou. Eles trombaram no outro. É desastroso a nossa zaga. É. E ainda sobre o jogo de ontem, Titi Ortiz foi bater uma falta lá, que eu fiquei com vergonha dele bater na falta. E posicionou tudo direitinho, falei, agora vai, ele isolou a bola. Se tivesse gente no P6 ontem, tinha pego a bola. E a gente reclamava do jacaré, hein? Reclamava do jacaré. E outra coisa também, tem que entender isso aí, ok, tem pouco tempo, o Valentim tá no treinador, mas a gente não sabe quem que é o batedor de escanteio da América. Agora o batedor de escanteio da América virou o Felipe Amaral, que não acertou um escanteio. Não, ele não deu conta nem de colocar no meio da área. Não conseguiu. Pra falar assim, bateu mal, bateu bem, não, ele não deu conta nem de botar a bola no meio da área. Ele não conseguiu acertar a área, todo mundo passou da área, é um negócio absurdo, cara. Nossa, quem vem batendo relativamente bem é o Miguelito, que pelo menos consegue colocar no bololô lá. Ao menos isso, né? O pior é que quando o Justin Ortiz entrou, ele que bateu todos os escanteios até o final do jogo, né? Você também. E com o William Batista, o Cauã Diniz batia escanteio, né? Será que ele fez aquele gol olímpico que foi anulado lá por falta no goleiro? Ah, é, teve esse lance mesmo. A memória é boa, hein? Tá mesmo. Ó, eu tô uma curiosidade aqui, ó. Considerando só as últimas 10 rodadas, nós fizemos 6 pontos. Nós estamos na lanterna com muita distância, considerando só os últimos 10 rodadas. Ou seja, é a espiral descendente de Felipe Deleucas, né? Não. Porque rentabilidade passada não indica rentabilidade futura. Eu prevejo que os próximos... Eu estava até vendo aqui os próximos 4 jogos. Eu acho que a gente tem grande chance de ir com 4 vitórias aí e mudar a nossa briga nesse campeonato. O que está acontecendo com você, Felipe? Sempre foi assim. Sei que não sabia. Ah, é? É porque, você está falando que Paysandu, Curitiba... Atlético Goianiense fora... E Volta Redonda em casa. E Volta Redonda em casa. É 14 pontos. Sendo realista, desses 4 jogos aí, dá pra gente sair com 6 pontos. Porque assim, eu tô pensando em ou beliscar... Tava 7 aí. Não, assim, no mínimo 6 pontos. Assim, porque eu tô pensando que a gente conseguiria beliscar ou a vitória contra o Paysandu fora. Se não conseguir, vai ter que buscar o prejuízo contra o Curitiba em casa. Que tá bem difícil, que é um time que tá bem. Nos outros jogos, Volta Redonda em casa, por mais que a gente perdeu fora, né? E a gente não pode falar isso, que a gente já perdeu pra todo mundo nesse campeonato. Volta Redonda seria uma obrigação a gente ganhar em casa. É, o Atlético Goianiense fora seria um jogo mais difícil. Então, desses 4 aí, 6 pontos a gente tem que buscar. Pois é, isso é que é a grande dúvida. Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente comentando. Saulo Prata, boa noite, povo. Vocês estão enxergando alguma melhora ou estamos mesmo em espiral descendente? Eu tô vendo. Eu também. Também estou vendo. Roberto Nascido dando boa noite, Alberto Boechat. Só aproveitando o comentário do Saulo aí, o que eu queria mesmo é que o Alberto Valentim tivesse total liberdade para fazer o que quisesse no, nas escalações dele. Ou seja, quem a panelinha sair sem dó nem piedade. Que é Lucão e Casil. Isso aí tem que sair, cara. Tem que sair urgente. Não dá não, cara. Então, compromete. A única falha que teve no planejamento de 4 vitórias seguidas é porque, de fato, quando você joga com o Ricardo Silva e o Lucão, você tem que colocar que o imponderável pode acontecer e o pessoal achar um gol mesmo sem merecer, né? Que foi o que aconteceu ontem. Ontem a vitória não fosse isso. Porque o time defendeu bem. Eles tiveram um chute de longe que o Gustavo fez uma boa defesa e não criaram mais, tirando o lance do gol que teve a chutada do Lucão, que foi sinistra, né? Então, foi. Assim, o time tá defensivamente muito melhor do que ele vinha. Zagueiro de várzea não volta uma bola pro meio da área igual o Lucão fez, cara. Papo reto. Alberto Boechat está aqui com a gente, grande Eliel está aqui com a gente também, Luiz Alberto está aqui, falou, boa noite, Decadentes, o Valentim deu uma organizada no time, os setores estão mais compactos, confiante na permanência na B. Quem diria que nesse momento a gente já está confiante na permanência na B, né? Uai, com o Anderson já estava cravando o Série C, filho. Pois é. Zé Flávio Moreira, dando boa noite aqui, encontramos ontem lá na Independência, abraço aí, Zé Flávio. Luke BM, Valentim está acertando o time, creio que agora ele vai dar mais atenção às peças de defesa, tomara. Marcos Graça está fazendo aqui uma reivindicação, boa noite, Diletos, por que o Thales não tem uma vinheta maneira para o resumo? Diletos, por dois motivos. Primeiro que eu não quero. E segundo, se for o Jair para criar, vai ser uma merda do cacete de vinheta. Então eu prefiro do jeito que tá. Nem resumo eu tô podendo fazer mais, o Dileto. Segue o jogo aí, Jairzinho. Difícil. Cara, pô, todo zoado aí, ainda me zoa ainda. Fabrício Santos dando boa noite. Como se aqui tivesse um padrão Globo de transmissão, né? Eu vou mandar uns equipamentos aí para sua casa, vou mandar um caminhão aí para fazer uma transmissão então, via satélite. Do meu coração. Manda para as casas, né? Se fosse só o meu que tivesse porcaria. Ó, Tomol, minha paciência se esgotou. Não passo mais pano nem a porrete. Nós estamos no programa 501. Dois. 502, até hoje você não acostumou com essa porcaria que é. Mas a minha esperança de que ele melhore é sempre existente, cara. Lá, talvez no mil. Tomara, quem sabe lá. Nós seremos a próxima Cazé TV aí, a próxima. É... Ah, não. Com 1.000 inscritos no canal. Por falar nisso, pessoal, deem likes aí, viu? Nós já estamos quase 2.000. Você respeita. Nossa senhora! Aquela plaquinha do YouTube 100.000 está quase aqui chegando em casa. Falta só 98. Bom, minha paciência aí, se esgotou. Sobre essa questão das plaquinhas de mil inscritos, aí não tem nada a ver a plaquinha com isso, não, mas parabenizar aí o B+, cara, que ele fez estou até ansioso para esse conteúdo que ele vai soltar nas redes aí, da viagem que ele fez para o Maracanã, a pedido da KTO, né, convite da KTO e tal. Bicho, legal demais, cara, não sei se vocês viram aí, ele teve uns vídeos que ele postou na internet lá, ele com o Denilson Show lá, ficou do caralho. Eu particularmente, acho que o menino B+, merece todo o sucesso possível. Cara, 10, sensacional. Com certeza. Humilde, gente boa, menino do caralho. Tranquilão. É isso aí. E como diz os jovens, o corre dele é foda, cara. Entrar, pra gente entrar sem porra nenhuma na Independência, é um parto, imagina entrar com as mochilas todo jogo, saca? É verdade. O outro modo falando que minha paciência esgotou, não passo mais pano nem a porrete, já entrei no modo mandinar. Nosso time, nossos dirigentes são lixo, tá ok? O Luke BM está perguntando se eu gostei do Operário de Ponta Grossa. Porra, lá ele demais. Lélio Dias, esse negócio de entrada gratuita só faz o América virar chacota. Atleticanos e cruzeirenses odeiam a gente, não dá certo. Concordo demais. Augusto Rezende está aqui com a gente, pedindo para o pessoal dar like. Pessoal, isso mesmo, ajudem a gente aí. Deem likes, que só ajuda o conteúdo a chegar para mais americanos. E para a gente virar a casa e a TV, igual o sonhado. e vai lembrar, né? Porque não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente teve tipo, 1.000 pessoas a mais no estádio, mas a renda caiu mais de 20 mil reais. Então, assim, os bares têm que ter lucrado mais de 20 mil reais para compensar essa gratuidade toda. Então, não acho que valeu a pena essa gratuidade dessa vez, não. É, eu acho que o lance é realmente para compensar nos bares, mas eu acho que compensa sim, cara. Pelos valores que eu sei de consumo em bar, provavelmente compensa sim. Para 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas têm que ter consumido 20 mil a mais do que. É muita grana para te. Não, pra te é não, cara. Não é não. Eu vejo R$14 de gabites. É. Margem grande, assim, de lucro. Três cervejas é um ingresso. É. Tranquilo demais. O Emerson Mascarenhas. Não, peraí, calma. Renato Pena. Com o Bruxo, o time era organizado em tática, mas as escolhas de escalação minavam o poder de decisão. Com o Enderson, não tinha nenhum nem outro. Com o Valentim, caminhamos para ter organização. É mais ou menos por aí mesmo. Carlos Antônio está aqui dando boa noite também. Ronaldo Alves Andrade está perguntando se o contrato do Felipe Amaral está terminando, porque do nada o cara começou a jogar. Não, o contrato dele é 2027, se não me engano. Chega então, contrato de 3 anos, né? Contrato dele de 3 anos. Mas o Felipe Amaral, a gente tem que lembrar que ele é um menino, né, cara? A gente acha que ele já é um jogador rodado. O Felipe Amaral, ele deve ter 21, 22 anos no máximo. Então ele ainda está em evolução. É, com certeza. Cláudio Monteiro mandou pra gente um superchat. Valeu demais, Cláudio. Boa noite, amigos. A vitória poderia ter acontecido. Paysandu tá mal e a gente está evoluindo e pode ganhar. Eu também acho. Defesa está mais segura. Vamos sair do Z4. Sem querer trazer a pecha pessimista, a nuvem negra do pessimismo, mas o América é mestre para isso. O time está em má fase. Demitiu o treinador. Aí vai pegar a gente. No, por isso que esse negócio de má fase. Eu não preciso nem ler as notícias lá do Pará para saber como é que tá o Paysandu. Que me gera mais ansiedade. E é engraçado como é que a gente, nós dois, né, já, como é que nós somos enganados esse tempo todo, achando que o pessimista da família era o Decabites. É, realmente. A Heloísa falou isso, porque eu indo pro jogo, mas não, a gente vai. pessimista é o daqui. É, não, porque a Heloísa teve que falar, porque eu falo, não, a gente vai ganhar e tal. Ela falou assim, mas você reclama tanto? Como é que você acha que tipo, eu não, eu reclamo porque o pessoal tá fazendo besteira. As críticas são justas. Mas não é porque o pessoal tá fazendo besteira que eu não vou ser otimista. Você acha que vai dar que eu acho que vai dar errado? Não, eu acredito ainda. Apesar de, eu tava até vendo os próximos jogos, eu acredito até em uma sequência de 6 vitórias seguidas ali, pra ver o próximo jogo difícil que a gente vai ter mais. Nossa, muda de assunto já. Mas, é aquela história, com o Ricardo Silva Lucão, pensar que você vai ganhar 6 partidas seguidas é difícil, mas assim... Não vai. Eu acho que dá ainda. Emerson Mascarenhas dando boa noite. Esse novo nosso, como é que chama esse trem que a gente tá agora? É, provedor? Que chama essa parada? Que antigamente a gente usava... Plataforma. Essa plataforma aí não tem um sonzinho de casos de família, não? Seria legal quando os dois começassem a discutir. Se a gente vê um caso de família, seria sensacional. É, não tem, não. Tem que providenciar. Fernando Magalhães dando boa noite. Solange Massotti, conheci ontem na Independência também, já estava lá junto com a Raquel. Abraço aí, Solange, bacana demais, viu? O Paulo Barbosa está perguntando pra gente comentar a Rua de Fogo. Nós já comentamos, foi bem legal. Com desculpa, já. Foi ótimo. Eu cheguei, já tinha acontecido a Rua de Fogo. Sobrou foguete, sobrou a Micha, sobrou basicamente o que estava na mão do Saci. Mas tá bom, paciência. Bicho, pensado, Saci, cara. Nossa, cara. Um papel para ele, que só se fode com esse América. Professor Flávio Azevedo, se continuar com esses dois zagueiros, insistir com essa bosta chamada Miquéia, Série C será merecida. Faz o simples, coloca Emerson e Júlio na zaga e proíba o Miquéia e Jacaré de entrar no CT. Não vou dizer que tá completamente errado, não, tá? Entre entrar um Jacaré no time e o Titi Ortiz, eu acho que eu prefiro que o Jacaré entre. Tem opção de nenhum dos dois? O ideal seria isso, mas assim, como que tem jogado? Bom, vamos comentar um pouquinho então sobre a ação de ontem, que foi esse negócio de liberar ingresso pro P3, né? Eu, no programa passado, falei que eu não gosto dessas coisas porque eu acho que dá um peso danado no time. Toda vez que isso acontece... Parece que é feito de propósito para os caras ficarem enchendo o saco da gente depois. Eu vim ajudar o Mequinha e aí decepciona, não sei o quê. Ô, gente, eu sinceramente... E vou falar da bagunça que foi para o pessoal conseguir entrar. Isso assim, faltando, sei lá, 15 minutos para começar a partida, a fila estava lá em cima. A fila da bilheteria estava lá. Não é bilheteria, né? É o atendimento do sócio Onda Verde ali. Ele estava lá naquele primeiro espetinho lá em cima. Então, assim, muita gente entrou só no segundo tempo ou desistiu, né? Menino Thales, me dá aqui a sua experiência de como foi cadastrar facial da turma. Porque eu quase apelei ontem, viu? Para cadastrar meu menino. Cara, seguinte, acho que no último programa eu falei sobre isso. Teve um programa que eu já falei sobre isso. Lá em Cuiabá, uma cidade que tem um time só na Série B, né? Tem um misto também que está na Série D, lutando para subir para a Série C. Enfim, é um time novo, igual o Cuiabá e tal. Estádio deles, novo, igual o Independência. Cara, simples demais para fazer o cadastro facial. Eu fiz o cadastro facial de 5 pessoas, incluindo eu, foram 6 cadastros sociais que fiz. Sem estresse, sem problema. Chegou na catraca, sem estresse, sem problema, entramos normalmente. No aplicativo do Onda Verde, aí é uma crítica séria, pesada ao Onda Verde. Para você cadastrar a sua facial, é um negócio de outro cara, de outro mundo. Parece uma prisão. Você tem que estar num fundo branco com luz que não... Aí você fala, tem que melhorar a luz. Aí você vai para a luz ambiente, não funciona, você tem que ligar a luz. Enfim, mas pelo menos isso aconteceu comigo. Comigo também. E o pior de tudo, eu fiz o cadastro do Vitor pela primeira vez, aí eles atualizaram o aplicativo. Sumiu o cadastro do Vitor. Porque o Vitor é meu dependente, sumiu o cadastro do Vitor. Tive que fazer de novo a mesma ladainha, a mesma punheta. O software é muito ruim. Aí a crítica é ao software especificamente. Quem contrata o software é uma merda. Claro, com certeza. Com certeza. Se o software é ruim, é problema do América arrumar outro fornecedor. Isso é fato. Eu até fiz o cadastro. Eu acessei uma vez com a biometria facial. Eu fiz o cadastro, depois de me encherem muita paciência, mas com razão, né, porque tinha que cadastrar mesmo. Aí passou, sei lá, umas duas semanas, já tinha até entrado no site com a biometria e falou assim: nossa, você não está com cadastro da biometria facial. Eu falei: como eu já fiz? Eu tive que fazer de novo. Você vê se agora tá certo, tá? Tá certo. Aí eu recebi outro dia um e-mail falando assim que eu não tô cadastrado. Não é possível que eu vou ter que cadastrar a terceira vez. Ou se só dispararam o e-mail errado, né? Quando eu for lá no próximo jogo, eu vou descobrir. Pois é, cara. Isso aí não pode ser. Se você faz um sócio bala que é custo zero, a administração de um sócio que é custo zero tem que ser próxima de zero o custo dele. E na prática não é, porque você tem que botar gente para atender, você tem que... Pô, sabe? É, tem que ser feito para consertar esse problema de biometria facial. Você tá no seu, eu não sei como é que chama, você tem no seu fundo de tela, né? Tem aí, ó, só fechar uma, tirar essa um pedaço dessa arquibancada e acabou. Que foi a minha proposta. A minha proposta para algumas pessoas do conselho foi essa: foi a gente fechar o Geraldo Magela da Pitangui, porque aí lá a gente nunca usa mesmo em nenhum cenário, que aí baixava para 19.100 e alguma coisa. Acabou que o problema. Aí acabou o problema. Catraca barata, nós pagamos quase R$200 mil de aluguel mensal de catraca. Então, catraca faz reconhecimento facial, não sei o que e tal. Então. É uma loucura, cara. É uma loucura, cara. E vão, as pessoas vão tupindo. Tem que entrar cedo. Não, não adianta só entrar cedo, porque um jogo old on que tinha um público maior, as pessoas que vão chegando mais cedo, que não conseguem entrar, vão só embolando ali e fica um negócio assustador, cara. É. Assustador. O que desanima... Desculpa, Jair. O que desanima torcedores do América, de verdade, né, com seus sócios, badiram. Eu tenho certeza que pelo menos... Todos nós aqui conhecemos uma pessoa que desanimou de ir no jogo justamente por causa disso. Isso aí, com certeza. O Flávio Azevedo está falando que o pessoal do Alterosa Esporte estava entrevistando a turma lá, que não é americana. O Ronaldo Alves Andrade está aqui com a gente também, está falando do aproveitamento, aquelas continhas também. A Dir Baldelin está aqui com a gente. Boa noite, amigos. Finalmente consegui pegar um ao vivo. Opa, maravilha, Adir. Show de bola, cara. Você tem que faz sempre falta aqui. Dando aqui parabéns atrasado pelo programa 500. Valeu demais. O Saulo Prado está perguntando. No APP Onda Verde mostra que somos 9.500 sócios. Vocês sabem qual a porcentagem do sócio bala nesse montante? É a maior. Até onde eu sei hoje, a gente tem por volta de 1.500 sócios pagantes. Nas categorias pagantes, né? Americano, VIP, aquela coisa toda. Então, quer dizer... Se são 9 mil aí, quer dizer que 7.500 são bala. Né? Então, com certeza é o grande montante aí, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Se a gente for continuar nessa linha, eu acho que a gente vai ter que ter um ponto de melhora muito sério. A conta muito simples aí é 1.500 dividido por 9.500, 16%. E outra coisa, por exemplo, ontem estava aquela filona gigantesca lá. O que devia ter feito? Devia ter pego a turma, que fica cheio de uns aspones lá, entrega um celular na mão de alguém. E vai passando na fila e desembolando. Vai fazendo. Mas não, aí coloca a mesinha lá, aí o cara vai olhar CPF, não sei o quê. Igual funcionário público. E vou te falar mais, se dentro da casa da gente, com todo o recurso que a gente tem, foi difícil cadastrar facial. Foi! Imagina lá na rua, na hora. Ô, bicho, eu tenho. eu tenho bacharelado e mestrado em ciência da computação e sofri para cadastrar isso. Imagina um afegão médio. Como é que vai ser? O Augusto tem um exemplo bom aí, bicho. É igual esse Gov, cara. Esse Gov é uma merda pra você cadastrar facial dele. Pelo menos uma vez que cadastrou, acabou o problema. Pois é, mas ainda foi mais fácil que no Onda Verde. Mercado Livre, porque o Mercado Livre faz sim cadastrar facial. Coisa mais simples do mundo, assim. Você mostra o documento, o negócio, faz a facial, mostrou o documento aqui, tá pronto. Negócio fino. Mas nós vamos ter que aprender isso aí, né? Tivemos aí durante o jogo, algumas entradas. Entraram Dalbert, entraram Rafa Silva. Quem mais, Militares? Da hora. Da hora, Titi Ortiz, nós já falamos. E aí, vão ajudar a gente? O único que entrou mais ou menos foi o Dalbert, né? É. Eu acho difícil o da hora estar tanto assim. Ele pareceu bem mais do mesmo que a gente tem ali. Eu também achei. E até pela posição mesmo, o Dalbert é o que mais... Suicidou. Ai, ai, ai. Bom, na verdade, ele voltou, né? O gato. Mas eu acho que o O Dalbert e o Rafa Silva. Acho que os dois devem ser os que... Apesar de que o Rafa Silva não entrou bem, mas... Perdeu um gol também que... Assim, pô, o cara não jogava desde março, sei lá. Eu digo que ele é o camisa 9, né? Eu prefiro testar ele e ele errar mais um pouquinho do que o William Bigode continuar sendo nosso camisa 9 ad eterno. Então, por isso que eu acho que ele talvez vai ajudar. Eu tenho esperança. Mas é engraçado esse trem do camisa 9. O assessor de imprensa do William Bigode, o marqueteiro do William Bigode, é um cara fora de série. Porque algumas notícias que eu vi hoje falando que ele está fazendo muitos gols pelo América. Ele é o salvador da... Gente, tem... Comparado com o que ele fazia antes. No Santos. De março tem 5 gols ou 6 gols. Ele tem mais gols claros perdidos do que gol, com certeza. Sim, sem sombra de dúvida. Agora, tem um comentário aqui que me chamou a atenção aqui do Augusto Campos. É o nosso Augusto mesmo, Augustinho nosso? Tá sumido. Não, tadinho. Tá frio, né? Velho não pode sair de casa no frio, nem fuder. Outra coisa interessante também, que ele tá falando aqui, ó. Sei que iPhone é pior para cadastro. Ele é o primeiro velho aposentado que tem iPhone. Um beijo, Augusto. Brincadeira, viu? Sofá Americano tá aqui com a gente também. Bom jogo ontem. Dalbert pode ajudar. Rafa Silva precisa de... O trem rodou aqui na hora, meu Deus do céu. De ritmo de jogo. Olha, parece que a internet não é só minha que é ruim, não. Não, ele rolou aqui na hora aqui e me perdi. A Solange está perguntando quantos tinham no Independência ontem. Aí que tá. No oficial tinha 2.600. No câmbio paralelo... Se tinha 1.300, era muito. Eu acho que tinha uns 2.000, tinha. Você acha? Eu acho que tinha. Uns 2.000, tinha. Não sei, não. A gente estava bem vazio o P3, assim. O P4 também, a gente viu, estava bem vazio. Ô, Jairo, você quer antecipar os postos especializados? Porque hoje eu tenho esporte especializado. Ah! Não, peraí, chega atrasado, sai mais cedo. Que tipo de contratação que é essa que a gente faz? É o da hora. Cuidado, hein? O Itaú mandou uma porrada de gente embora hoje por causa dessas porra aí. Eu sou da CIPA do Decadentes. Da Decadentes SAF. Não se esqueça. Então tá, vamos para... Vou adiantar os pós-especializados antes do baile com a Latina. Vamos ver se o Thales sobrevive à vinheta. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Bom, não tem muita notícia também não, mas só para atualizar todos, tem a mais importante do futsal aqui. Mas nos campeonatos regionais de base, né, foram definidos os confrontos ali do octagonal, tanto do sub-15 quanto do sub-17. No sub-15 a gente terminou na primeira colocação isolada, então parabéns aí para os meninos do sub-15, a gente terminou com 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota somente na primeira fase. Com isso, no octagonal final agora, a gente vai enfrentar o Bonfim. A gente estreia fora de casa em São João del Rei. Só que o jogo é no dia 13, né? Então esse sábado. A gente passou a semana passada sem jogos. E no sub-17 também vamos enfrentar, apesar de não termos feito uma boa primeira fase, dado que é o América, né? A gente terminou apenas na quinta colocação geral. No octagonal final, a gente vai enfrentar também o Bonfim fora de casa na primeira rodada da competição. Tomara que a gente faça um octagonal melhor do que a gente fez na primeira fase. E no sub-20, no octagonal final, a gente decepcionou aí na última partida. Foi no dia 6, no sábado, a gente empatou o 0-0 também contra o Bonfim de São João del Rei. Nesse momento na classificação, nós estamos em terceiro lugar com 1 vitória e 2 empates. Está perto ainda da primeira colocação, o Cruzeiro é o primeiro com 7, Coimbra o segundo com 5 e a gente logo abaixo com 5 pontos também, abaixo o Atlético com 4. Então ainda dá para buscar o título no sub-20. A Copa do Brasil Feminina, o jogo vai ser na semana que vem, na quarta-feira, fora de casa contra o Palmeiras, né, lá na Arena Barueri. Então, um jogo bem difícil, mas torcer aí para as espartanas avançarem para as quartas de finais. E no futsal, a gente já mencionou aqui, a gente jogaria a última partida contra o time que acabou que não teve a partida na fase de grupos. A gente avançou para a próxima fase. Nós vamos jogar as oitavas de final. É um jogo dificílimo. Nós vamos enfrentar o time do Sport Clube Traipu, que foi nada mais, nada menos do que o primeiro lugar no grupo deles. Eles estão nos 10 jogos, eles ganharam 8, empataram 1 e perderam 1. O América classificou em oitavo com 2 vitórias apenas. Então, vai ser uma partida bem difícil, mas é o que acontece quando a gente não classificou tão bem quanto a gente gostaria, né? Mas antes disso, a gente enfrenta o Cruzeiro. Essa partida, né, só para não deixar passar, ela vai ser... Puxa, me fugiu aqui agora o dia... Vai ser no dia 27 de setembro e vai ser em casa a primeira partida e a segunda, e depois a gente vai jogar fora contra lá em Alagoas, né? Então vai ser 27 de setembro, a gente dá mais informações quando já é mais perto. Porque antes disso a gente vai jogar amanhã pelo Metropolitano Adulto. Depois até vou pedir para o Marcelo me corrigir, mas pelo que eu tinha entendido, a gente vai enfrentar o Cruzeiro para definir qual que é o time que vai enfrentar o Minas na final, ou é algo nesse sentido, porque a gente já terminou a primeira fase, né, do Metropolitano Regional. Depois, no próximo jogo a gente dá mais informações sobre isso. Eu até entrei no site da Federação Mineira de Futsal, mas é horrível, não tem nem o restante das datas, tabela, nem nada. Mas eu sei que a Metropolitano já foi definido, né, quem que vai ser o primeiro finalista é o Minas, e tá vendo quem que vai ser o outro finalista, e a gente vai enfrentar o Cruzeiro para ver se a gente consegue avançar. O Cruzeiro que tá tomando só taca atrás de taca lá na Liga Nacional de Futsal, que não é a mesma competição que a gente joga nacional. É isso, Jair. Então tá bom. Vamos atualizados pelos pós-especializados. Só fazendo um adendo aqui a nosso pós-especializado, muito bem feito pelo Lucas, já elogiei aqui várias vezes. Aqui nessa tabelinha de próximos jogos da Revistinha da América, podia constar aqui os jogos do futsal, os outros jogos que a gente tem, mas priorização masculino, basquete, qualquer outro jogo que tiver aqui, tem espaço para isso, põe aqui também essa informação, acho que é válido, acho que é legal, interessante, né? Até uma forma de fomentar, né, o América aqui, assim, o futsal que é deficitário, né, vamos dizer assim, né, um esporte que não tem tanto incentivo, até o América não joga na liga que traz mais visibilidade, até foi feita uma vaquinha recentemente para arrecadar fundos ali pro futsal, acho que seria interessante uma forma de dar visibilidade, né? Interessante. Até porque essas parcerias que a gente faz, né, um pouco de ajuda de marca, de marketing, tudo, seria bom se a gente conseguisse ajudar um pouco melhor também, né? Pra valer um pouco a pena manter os projetos, né? Foi muito o que aconteceu com o futebol americano, né? Porque a América não forneceu nada pros caras até eles irem embora. No basquete tá indo pro mesmo caminho, aparentemente. A América divulga muito pouco, eu nem sei o que tá acontecendo, porque muito provavelmente a América não vai entrar na NBB, né? Então, os torneios que a América joga de basquete, pô, nem sei quais são, a América não divulga direito. É difícil buscar informação dessas coisas aí. Por isso que eu falei que o trabalho que você faz é muito legal com relação a isso. Quando eu sou quem puder, cara, é um parto achar qualquer informação, um saco. É complicado mesmo. Sobre o futsal... Mas o Marcelo sempre me ajuda. Então ele vai complementar as informações do Metropolitano e fala no próximo programa. Mas no basquete a gente não tem o Marcelo. É isso que eu ia falar. Os outros esportes a gente não tem o Marcelo. Imagina o resto dos torcedores ficar sabendo alguma coisa. Muita gente nem sabe que tem um time de basquete, ou que teve vôlei, ou futebol americano, seja o que for. Né? Então, o vôlei a gente chutou dando passagem para a América do Sul, né? Para visitar, ver jogo do Libertadores. esse tipo de ajuda teve, né? Com certeza. Bom, alguns comentários aqui. Ricardo Gotelip está falando aqui, ó. Meus irmãos coelhenses, um passinho atrás eu não sei, mas estou vendo muito atleticano e cruzeirense nos nossos jogos. Pode ser bom, mas a turma está sempre secando. Ah, eu não acho bom, não. Eu não tenho nada de bom nisso, na verdade. Também não. Para mim, a melhor época foi quando eles só nos odiavam, porque o cruzeirense estava puto porque a gente estava na Libertadores e eles não. O atleticano estava preocupado que a gente estava no mesmo grupo que eles na Libertadores. Aí no estádio tinha praticamente só americano e dava ali seus 4, 5 mil na Libertadores. Assim, pra mim tá maravilhoso. É o que a gente consegue. Então é muito melhor isso do que se liberar jogo de graça e esse povo aí. Aparecer. É. Vou dar até um pitaco sobre isso, sobre essa questão de torcedores de outros times junto com a gente lá. Uma coisa é, por exemplo, eu tenho um amigo do trabalho que gosta de futebol, não tem oportunidade de ir a um estádio de futebol por causa de N fatores e tudo, e a gente consegue ali uma entrada para ele no jogo. Ele vai comigo, vai com o Lucas ou com quem que for. É um caso diferente. Outra coisa é isso aí, bicho, que você vê quando é esse negócio do sócio bala, por exemplo, qualquer outro tipo de coisa, você vê chegando lá famílias de torcedores de outro time, cara. Então não tem ligação nenhuma com a gente, sacou? É. Então, eu vou dar dois exemplos que você falou. No meu trabalho tinha um menino que é paulista, ele era torcedor de São Paulo, começou a ir no jogo comigo, virou sócio Onda Verde e começou a ir sozinho. O time dele de Belo Horizonte passou a ser o América e começou a pagar e tal. E tem um outro amigo, torcedor, que morava, que ele é do Espírito Santo, não tinha time aqui em Belo Horizonte também, fez o sócio torcedor e de vez em quando, pô, encontro com ele no estádio sem eu combinar nem nada. Ele tá lá, ele tá indo todo jogo e tal. Então, quando é assim, beleza. Agora, tem situações que você sabe que não vai gerar nada também. Assim, até mesmo se o cara for cruzeirense, atleticano, gosta de futebol, mas vai com você, vai no intuito, ok. Mas o problema é quando vai pra dar uma força pro Ameriquinha, aí é foda. A gente sabe que desculpa, o Derrabista, a gente sabe que nos jogos de Cruzeiro e Atlético há muitas confusões, há centenas de problemas, né? E nos nossos jogos o clima é muito mais amistoso, nós somos mais educados, nós temos bem melhor para se ver um jogo. Então, se levar um amigo seu, um parente, enfim, eu não vejo problema nisso, não. O problema que eu vejo é isso aí, o cara a liberar ingresso à torta à direita. Fala aí, meu Decabetes. Eu vou falar que até, por exemplo, a gente lançou aquela modalidade de sócio, tipo, pro menino que é das escolinhas e tudo. Eu até que acho que esse faz sentido, porque... Mas não. Eu falo... Quando você tiver um filho, esse filho seu tiver uma escolinha do América, que é o caso do meu filho, você vai entender que não faz sentido nenhum. Não, eu falo... Se você der, eu vou te dar um... Vai lá, dá seu argumento. Uma das coisas que me fez gostar mais do América foi eu ter ido a campo e eu ter feito uma escolinha do América quando eu era mais jovem. Eu não sou de família americana. Isso me ajudou. Eu falo que pode ser uma minoria. É que eu falo que a chance de você virar uma criança que o pai não consiga levar no jogo do time dele, por exemplo, e ele joga numa escolinha do América, então ele tem uniforme e tudo. Então tem alguma simpatia, se é uma criança que gosta de futebol, e começa em jogos do América. Essa simpatia pode, no futuro, trazer um torcedor. Esse faz sentido. O sócio bala em si, tipo, um adulto de 40 anos que torce pro Cruzeiro, que vai em jogo do Cruzeiro ali, esse cara ir de graça no jogo contra a prova que aí, ele não vai virar americano no futuro. Então, para esse cara, já não vale a pena. A ideia do sócio bala, eu acho que não faz sentido. A ideia do sócio da escolinha, eu falo, para esse, eu até vejo o sentido que se você conseguir converter, sei lá, 5% dos alunos que fazem escolinha no futuro possam vir a torcer pro América por conta da simpatia e poder ir no estádio, eu acho ok, porque 5% é algo a mais. A gente está convertendo zero, vai converter um pouquinho. Agora, o sócio-bala, eu não acho a conversão do sócio-bala é zero. Eu acho que essa ideia que é o que a gente tem hoje é a pior possível. Quando, principalmente na época, nós estamos na época de baixa. O América está lutando contra o rebaixamento. O menino pessoal, vou me retirar aqui, um abraço para vocês. Valeu, Lucas. Até mais, cara. Boa semana. O menino que... Nesse momento, para a América tá, o menino que vai com o pai, que torce para o Atlético, o cara vai fazer chacota com a América, o pai. Isso eu tenho certeza absoluta. Que eu vejo lá. Entendeu? Em algum momento pode dar sentido, né? Algum momento, parece que não é esse agora. Esse não vai dar. Isso eu te garanto, não vai dar. O Cruzeiro e o Atlético na alta, e a gente tá nessa draga que a gente tá, não vai dar nem fudendo. Tem um negócio que é muito comum nas escolinhas escrever, que os caras, eles estão com o uniforme do América, com o meião de Cruzeiro, meião de Atlético, você vê direto. Então, assim, mas enfim, vamos mudar de assunto, vida que segue. O Hamilton Hélio falando que não perdemos, já é melhoramento, Marco Aurélio Duarte falando que eles não informam nem o porquê da dívida, é por aí mesmo. Vamos para a bala? Só, eu queria que o Lucas estivesse aqui também, que a gente acabou que esqueceu. Ontem, difícil mostrar aqui, ó, deu. Ontem a revistinha do América, né, a Dali Coelho, eu espero que não acabe É uma das coisas que a América pode cortar. A América adora cortar coisas que fazem bem pra gente, né, torcedor? Tá aqui destacando aqui a camisa 3, que foi a estreia dela ontem. Ficou muito bonita a camisa com os patrocínios e o número ficou muito legal para quem está no estádio ver. Você conseguia ver o camisa 9, o camisa 5, você conseguia distinguir facilmente, ficou bonita. Aí são duas coisas. Primeiro, eu não lembro quando a gente estreou camisa 3 ou camisa comemorativa que a gente venceu. Não lembro. Juro pra você, não lembro, porque pelejei pra cabeça. E outra coisa é o seguinte, tem que ter mais, não é nem critério, né? Esse aqui é o Somália e esse aqui é o Ronaldo Luiz, que foi um lateral da América, tudo mais, que hoje está no Alterosa Esporte e tal, que assim, ele falando no Alterosa Esporte dá até dó. E outra coisa, assim, ele é muito mais ligado ao São Paulo que ao América. Então, assim, não vejo sentido de colocar esse sujeito aqui, esse cara na foto. Aqui. Sabe, o Somália é o quê? O Somália é um cara alegre, divertido e tal, nunca falou mal da América e tal. E tem uma identificação. Esse Ronaldo tem identificação zero com a gente. Eu, do fundo do meu coração, aqui, aí tem uma foto aqui dentro, aqui, ó. Ih, aqui dá até para ver direitinho. Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Meu dedinho aqui. É o Marco Antônio. Era muito melhor colocar o Marco Antônio. O Marco Antônio dava coelhada. Quem é nosso Flamengo e vai no estádio sabe quem que é o Marco Antônio. Colocar o Marco Antônio aqui nessa revista aqui, como garoto de propaganda. O Marco Antônio faz muito mais pela América que esse outro sujeito aqui, que é esse Ronaldo Luiz. Então, assim, isso aqui, no fundo do coração, isso aqui me incomoda pra cacete, cara. Sujeito que prefere... É igual os Toledo da vida, né? Dá valor a São Paulo, a não sei quem, mas se fuder pra lá. Ainda sobre a revistinha, dado interessante, que vocês não leem a revistinha, o Tatazinho aqui lê. Vocês sabiam que a gente, no nosso histórico com o Operário, é tudo empatado? Nós temos as nossas vitórias, é o mesmo número de vitórias do Operário, e continua a mesma coisa. Então, ontem a gente não venceu, né? E outro detalhe sobre a revistinha também, ainda é sobre a revistinha, não, desculpa, perdão, já rapidinho, é sobre, eu gosto sempre de falar do América História, né, cara? Que desse mês, foi até o Jair que me entregou, né, quando não vi o Sérgio lá. Esse mês aqui tá esse jovem aqui, que é o, como é que chama? Tá precisando trocar de óculos. É o Harvey. Essa foto é de 1951. E a curiosidade sobre o Harvey foi um centroavante que teve no América. O interessante disso tudo aqui que eu achei, eu sempre acho barato esse tipo de esse formato que o Sérgio fez pra gente, eu acho do caralho. Que em 1951 esse Harvey jogava num time de São João del Rei. Esse time era o Atlético. Eu, pra mim, o Atlético é um time novo. Não, time velho, cara. Que interessante. Sensacional. É isso. Desculpa já te interromper pra falar sobre minhas propagandas. Tô pensando que esse cara é de propaganda, né, cara? Mas o América História merece demais. Uma curiosidade que foi essa revistinha. Eu não sei se. O Operário foi fundado um dia depois do América, vocês sabiam disso? Também para mim era um time novo. O América foi fundado em 30 de abril de 1912. O Operário foi fundado em 1º de maio de 1912. Opa, exatamente um dia depois. É interessante isso. Você trouxe um dado aí bem, bem diferente. E a gente começou. Ah, não, aqui é os últimos confrontos. Desculpa. Os últimos confrontos. Aqui na revista. Começa em 2019. Eu não sei se antes de 2019 a gente já tinha jogado com o Operário. Realmente não sei. Eu peguei essa curiosidade colando figurinha com o Francisco no álbum, porque o Operário e o América estão na mesma página, assim, na. Ah, é? É. Aí eu tô olhando assim e falei, uai, como assim? Tem um ditado que tinha que fazer, o mundo não gira, ele capota. Né? Quem sempre se tratou algo de figurinha fazendo algo de figurinha e gostando. Eu tenho culpa. Meu menino adora algo de figurinha, não posso fazer nada. É uma pena que esse ano a gente está. Esse ano não, né? Desde o ano passado a gente está nas duas por uma, né? É. O duas por uma é foda, cara. Vai mudar. Tem ainda coisas boas. Desculpa. Eu só queria dizer para o americano, gente, tem coisas boas para acontecer. Coisas boas acontecerão para nós. Vamos aguardar. Sempre. Eu já, do fundo do meu coração, ia o jogo ontem, para mim é uma coisa boa. Outra coisa interessante. Eu esqueci. Você falou, eu esqueci. Segue o jogo, eu não vou lembrar. Então vamos para a bala. Bala e colatina. Bora lá. Votação via x.com. Botação pra bala. Ah, lembrei. Peraí. Lembrei. Ai, meu Deus do céu. Gosta de me interromper. Você me interrompeu no meu resumo, que é meu momento. Agora eu tenho direito. Gente, o goleiro do Operário é o Elias. E ele fez uma puta defesa no chute do Elizares, se não me engano. No primeiro tempo, hein? Uma jogada linda do Stêmio de novo, que chegou na linha de fundo, usou pro meio da área. Ok, ele chutou meio que no meio do gol ali. Mas foi uma defesaça, cara. No Elias. A nossa face tá tão ruim, mas tão ruim que eu não consegui fazer gol no Elias. Eu consegui, ele ajudou o William Bigode também, né? Ah, não. O gol do William Bigode ali, você podia colocar qualquer goleiro, não pegava, não. Pegava. Você não viu o lateral também reclamando? A cabeçada foi meio que em cima dele, assim, e ela passou. Aí no final, você vai vendo, tá o lateral falando assim, mas, tipo, argumentando, e ele meio que falando assim, ah, mas, tipo, e fazendo, tipo, você não foi minha culpa. Não, eu vou ver, então, eu não vi. Que o gol, a empresa que eu tive, a bola foi em cima dele, ele não conseguiu pegar, porque o lateral ficou reclamando com ele. E é o que eu falo, não só isso, o Elias é o goleiro deles, e o preparador de goleiro deles é o que tava aqui até julho. Ah, não, né? Ele fez só um gol nesse, não. É, porque a gente via de fato chutou duas bolas, né? A que entrou e a que foi em cima dele e ele conseguiu defender depois. Ele não chutamos mais. Talvez se fosse mais os outros dois chutes ali, entrava mais uma, pelo menos. Que beleza. Bom, vamos lá. Votação para bala. Ganhou pelo X.com, Stênio com 55,6, seguido de Bigode com 20,4, Gustavo com 14,8 e Júlio com 9,3. É, eu vou abrir dessa vez com o meu voto. Vamos lá, ele? Fez uma grande partida. Tem feito boas partidas. Vou desculpa, eu te interrompi. Quem? Você vai de Stênio? Stênio. Thales, seu voto. Apesar do gol ele ter tido culpa, mas por estar jogando improvisado e fazer um cruzamento dos nossos laterais, nenhum fizeram esse ano, eu vou de Júlio. Boa. Felipe? Stênio. Stênio ganhou o bala de hoje, então. É, Colatina, votação via X, ganhou Titi Ortiz com 38,8%, seguido de Ricardo Silva com 24,5%, Lucão com 22,4% e Alberto Valentim com 14,3%. Ou seja, na prática, somando Lucão e Ricardo Silva, ganhou a zaga, né? Mas eu vou de Titi Ortiz. Completamente inútil em campo, não serviu para nada, bateu falta na lua, não, sinceramente, esse cara não fez 10 minutos de bom jogo no América até hoje, a verdade é essa. Ele bateu, a falta dele foi tão bem batida que deu saudade do Éder batendo falta para a gente. Que dureza. É, Thales. Cara, na verdade... Na lógica, seria o Alberto Valentim que fez as mudanças todas erradas. Mas eu vou dar um voto de confiança nele, vou acreditar que ele tinha alguma esperança no Titi Ortiz e que para o próximo jogo a gente não vai nem ver esse cara, nem no banco de reserva. É Titi Ortiz, cara. Mesmo com o Ricardo Silva e Lucão fazendo tanta merda, é Titi Ortiz. Exatamente. E outra coisa, cara, a gente está num momento que jogador estrangeiro... A gente tem que começar a repensar isso também. Jogador estrangeiro resolve o problema. Cara, você pega aí Série D, tem um jogador do Paraguai, tem um jogador argentino, tem um jogador colombiano. Então acabou, gente. Não é mais aquela época que o cara de fora fazia diferença aqui. Não, eles viraram jogadores comuns aqui. Virou mão de obra barata. Então, não pode querer nesse ponto do vigário que são salvadores da pátria, que não são, não. É. Felipe, eu vou votar. Ainda vou no Lucão. Porque eu acho que se a gente tá ganhando a partida e o gol do Lucão que não fez, acho que o Titi Ortiz nem entrava. Ele ia colocar lá o Iago Souza, que tem até feito melhor ofensivamente do que o próprio Titi Ortiz, tinha colocado o Emerson, ia segurar e a gente não tinha passado a raiva que passou. Eu vou no Lucão porque, assim, é um erro técnico que um zagueiro... Se colocasse o Rafa Barcelos ali, que não é um zagueiro tão confiável, ele tinha espanado essa bola pra torcida e não tinha tido gol. Então... Um bom ponto, hein? Um bom ponto, hein, Cabeça? O Tranquilo contra o Havaí não entrou, então aí acho que se a gente estivesse precisando segurar a partida, não teríamos passado essa raiva com o Titi Ortiz. Bom, bom. É, eu concordo, é bem isso mesmo. Gilberto Weber está aqui com a gente. E você, vou com quem? Eu vou tendo Titi Ortiz, velho. Titi Ortiz também? É, então ganhou Titi Ortiz também, e estamos aqui Gilberto Weber perguntando se é SAF, Augusto Rezende perguntando será que tem coisas boas... Joaquim Bambir, esse time é muito ruim, vamos sofrer. Este técnico é outra marionete, pois este Arthur é ruim e precisamos de gol. Ah, gente, pô, aí eu descobre, cara. A bola não tá chegando no cara, pô. É, não chegou. Realmente não. Pô, não chegou pra ele, coitado. Ele de fato perdeu dois gols, assim, um que ele roubou a bola e ele podia. Eu entendi ele ter perdido, porque tinha rolar pro Bigode no meio da área e chutar pro gol. Ele tentou chutar. Não critico, mas ele perdeu um gol. E no segundo tempo ele teve um parecido também, que ele quis ser mais individualista e perdeu, ao invés de tentar uma outra jogada ali. Ele é ruim, mas de fato, acho que é o. Mostra pro tio Tales o que você acabou de achar. Olha aqui. Ela é. Figurinha. Os Cauã, eu também tenho. A gente tá no estágio conversando. É. Então, coloca lá a figurinha. Depois o papai te ajuda a colocar as outras lá. Tá aqui batendo na porta. Eu falei, ih, deixa eu ver o que é. Achou a figurinha da América. Os Cauã. Eu tô sofrendo aqui porque eu tô com medo do goleiro do... Porque só tem um goleiro, né? Porque a gente tá na Série B, só tem um goleiro da figurinha. Eu tô com medo de ser o Penoso. Ah, deve ser. Não, com grande chance de ser. Deve ser. Deve ser o Penoso. Pode, ou o Jori. Eu prefiro o Jori. Não, mas acho que é o Penoso que ele que vinha jogando, né? É, eu acho que é ele mesmo. Eu queria o Jori. E o Jori, eu vou até o Dalberson, mas não o Penoso. Mas vai ser o Penoso. Minha mãe. Bom, próximo jogo, sabadão, 4 horas da tarde, lá em Belém do Pará. Como dizia Neném Prancha, terra onde Jesus nasceu. Quanto ao Paysandu, parece que no Mangueirão que todo mundo está reclamando que está um pasto para jogar. Nós já comentamos um pouquinho aqui, mas eu tenho expectativa de que nós vamos ganhar esse jogo. Tô acreditando que a gente vai conseguir ganhar esse jogo. E vocês? Eu já tô cravando a vitória. 2-0, bora o baile. Eu acho que vem empate. É, vamos que vamos. Porque a gente precisa ganhar, né? Não tem jeito. Tá certo? Desculpa, cara. Só mais uma. Eu tô demais com essa revistinha aqui da América. Eric Malaco deve estar fazendo para você um coração em casa. Não, porque eu sempre falo da revistinha. Em 2020, o América enfrentou duas coisas interessantes nessa pergunta. Em 2020, o América enfrentou o Operário pela Copa do Brasil e eliminou o Operário ganhando fora de casa. Ok? Primeira coisa inédita. Primeira coisa que a gente nem lembra, né? A gente consegue eliminar um time na primeira fase da Copa do Brasil. Esse é o primeiro dado interessante. E o segundo, cara, quem fez os dois gols? Rodolfo e Felipe Augusto. Não pode desligar. Que dureza, viu? Eita! Bom, temos um programa? Temos um programa. Então é isso aí, pessoal. A gente se encontra domingo, 20 horas, nosso horário usual, né? Para a gente comentar aí esse Paysandu e América, beleza? Boa semana a todos. Grande abraço. Até mais. Alô.